We'll be right back. Give it parado na nossa frente, que eu tô querendo passar. Me on. Let's get to be my baby.